Muelle. Todos los martes y jueves de 5 a 6 en Ágora Sol Radio. Buenas tardes, estamos en el Muelle en Ágora Sol Radio, empezando el programa que va a ser musical y que vamos a tratar de dedicar dos de cada semana, martes y jueves, a un tipo diferente de música, a una temática concreta. El de hoy está dedicado a la música brasileña y vamos a empezar con un autor de principios del siglo XX, Cartola, Agenor de Oliveira, que nació en Río de Janeiro en 1908, donde murió también en 1980, y vamos a escuchar un tema suyo que se llama O Sol Nascerá, El Sol Nacerá. O sol mais será, fim desta saudade, tem de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Era Cartola con O Sol Nascerá, grabado en 1974, cuando ya tenía 66 años. Era su primer disco en solitario con 66 años y después grabaría otros tres más con su propio nombre. A continuación vamos con el verdadero icono de la música brasileña de la última mitad del siglo XX, João Gilberto, que fue el inventor de la bossa nova. Sacó en 1958 un disco que se llamaba Chega de Saudade, donde se oía por primera vez la forma de tocar la guitarra característica de la bossa nova. Esta canción que vamos a escuchar se llama Pra que discutir con Madame, está grabada en 1983 y habla de las señoras de la alta sociedad que denostaban el samba como una forma musical propia del pueblo, del populacho. João Gilberto dice, ¿para qué discutir con ella? Nosotros vamos a sambar y vamos a pasárnoslo bien. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba é democrata, é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame, não gosto que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame, não gosto que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno. Meu Deus, que horror! O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor. La bossa nova, que nació de las manos de Joao Gilberto, de quien acabamos de escuchar Para qué discutir con madame, tuvo dos compositores fundamentales, Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Y del primero vamos a escuchar tres canciones consecutivas, Ela é Carioca, Wave y Samba do Aviao, tocadas por Renato Vargas, que es un cantante y guitarrista excelente paulista de Sao Paulo. Y bueno, esto está grabado en directo, en una actuación, en algo que es bastante común en Brasil, que son los sitios donde se tocan canciones populares solo con voz y guitarra y acompañadas, como vais a poder escuchar, por los coros de todo el público. Renato Vargas. Ela é carioca, ela é carioca. Basta um jeitinho dela. Ninguém tem carinho assim, assim para dar. Eu vejo na luz dos teus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vive pra encontrar. Na luz do teu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Vou te contar. Só eu já não posso ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. Ser feliz sozinho. O resto é tudo que não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais, a eternidade. E agora eu já sei da onda que se ergueu do mar e das estrelas que esquecemos de contar. Diz, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Sozinho. sozinho. Você foi feito pra mim, Cristo Redentor. Braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Dentro de poucos minutos estaremos no galinha. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aperte o cinto, vamos chegar. Dentro de poucos minutos estaremos no galinhão. Vamos aterrar. Estamos en Agora Sol Radio, en el muelle. Y seguimos con música brasileña en la tarde de hoy. Ahora vamos a seguir con Caetano Veloso, otra de las figuras más destacadas de la música de este país. Caetano Veloso fue el más destacado miembro del tropicalismo que fundó junto con otros músicos como Gilberto Gil o Gal Costa, y que fue un movimiento que a finales de los años 60 fue contestatario y contracultural, siempre discutiendo con los valores imperantes y que defendía la dictadura militar, que hubo en Brasil entre el año 1964 y el 85, motivo por el cual tuvo que exiliarse y estuvo en Londres bastante tiempo. También sufrió prisión por este posicionamiento suyo político, y durante esa breve estancia en prisión que sufrió, escribió esta canción que vamos a poner a continuación, que se llama Irene, que le dedicó a su hermana diciendo que no quería estar donde estaba, que quería irse con su gente y quería ver a Irene reírse. Y es una canción muy alegre, escrita, me imagino, que en un momento muy triste de su vida. Irene, de Caetano Veloso. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Esqueci, né? Eu vi que você tava com cara de quem não ia cantar, né? Tava esquecido, rapaz. Quando me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus! Ah! Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver. eu não tenho nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Eu não tenho nada, nada. Quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Era Irene de Caetano Veloso, del disco Caetano Veloso del año 1969. Y seguimos con un contemporáneo suyo, Chico Buarque, con el que Caetano tenía una pequeña rivalidad en los comienzos de las carreras de ambos, dado que Caetano, como hemos explicado antes, era bastante contestatario y Chico Buarque representaba un poco el niño guapo que cantaba canciones de amor y se vestía bien para salir al escenario. No obstante, Chico Buarque, que además de músico es un reputado novelista con bastante éxito en su país, más adelante recobró o adquirió una conciencia política que puso de manifiesto casi con más expresividad que el propio Caetano Veloso, y también sufrió el exilio por ese motivo. Estuvo en Italia, donde sacó discos también, y vamos a escuchar de él dos canciones. La primera es A pesar de vosé, la segunda es Roda viva, o al revés más bien, la primera es Roda viva, la segunda es A pesar de vosé, que hablan de la política abiertamente. A pesar de eso, en su momento pasaron la censura una vez que volvió Chico Buarque, porque él solía disfrazar sus letras para que no fuera tan evidente para las mentes militares que se estaba hablando de ellos. Vamos entonces con Chico Buarque, con Roda viva y con A pesar de vosé. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder existir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante

Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Era Beatriz de Chico Buarque y Edu Lobo, cantado por Milton Nascimento, y estamos en El Muelle, en Ágora Sol Radio, haciendo un programa dedicado a la música brasileña. El siguiente tema que vamos a poner es un tema de João Bosco, un músico del sureste de Brasil, un poco del interior, y que es un gran compositor, que sus temas han sido cantados por las mejores cantantes de Brasil, y también muy buen guitarrista. Esta canción se llama O Bebado e a Equilibrista, El Borracho y la Equilibrista. Bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, da qual a dona do bordel pedia a cada estrela feia um brilho de aluguel e nuvens lá no Mataboa. Chupavam manchas torturadas no guiso foco louco. O bebado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil. A volta do irmão bem filho, com tanta gente que partiu, um rabo de foguete chora a nossa pátria mãe gente, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas eu a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo nessa linha pode se machucar. Asa na esperança que sabe que o show de todo artista tem que continuar. Era João Bosco com O Bebado e a Equilibrista. E passamos a um músico portentoso, Javan, com uma canção que se chama Samurai, gravada em directo em 1999 num doble disco, que es fabuloso para conocer la música de Javan, para entrar en ella si uno no la conoce, y también para recrearse en los temas suyos, tocados de esta forma en directo con una energía increíble. Es Samurai, un poco de funky brasileño con Javan. Thank you. Vamos ahora, después de escuchar Samurai de Javan con Adriana Calcañoto, el tema llamado Sobre a Tarde, grabado en el 2002 y producido por De Palmeira y la propia Adriana Calcañoto. De Palmeira graba en esta canción el bajo y los instrumentos electrónicos, y es una producción que se nota tiene una mano muy personal de esta persona, De Palmeira. Vamos entonces con Sobre a Tarde de Adriana Calcañoto. Kaya Taji de Sobre a Tarde de Adriana Calcañoto. La tarde se va, pero aquí en Agora Sol Radio, en el muelle, la tarde está empezando y nosotros vamos a terminar nuestro programa ya poniendo un último tema de Seu Josi llamado Euso Favela, que está incluido en su disco Cru de 2004 y que empieza diciendo: la favela nunca fue reducto del marginal, solo tiene gente humilde marginalizada

camino y seguir. Depende de hacer al mundo entender que juntos todo puede ser. Depende de